503, viu? Ajuste permanente. Vire 2, depois de ponto, pode ser para 500 pés na proa 2. Tá, pode ser aqui, ó. Entenda. Reportarei 5329. Visual com a pista 5329. Gente, aguarde a transferência de comunicação. Guardando. Tipo 5329, chame torre na frequência 198.9. Torre 1895, tem uma boa. Salvador, bom dia, tipo 53, tá lá. 329, bom dia, tráfico obstado, é ponto, tem checado, pista no 7 livre. Baixou, travou, 5329. 329, vento 170 graus, 049, cruzado pouso, pista no 7. Cruzado pouso, pista no 7, 5329. Taxi a via Lima, Pad 1, Pad 3, sinalização no Pad 3, Solos 1, 3. Delta Dodge Tripe com 557, pouso estacionamento. O Tripe 557 autorizado para chegar a adicionar, porta no táxi. Sim, reportará. A pista no 028 se encontra em uso no momento. Se caso desejar, prossegui para o 10. Gente, obrigado. Então, vai prosseguir no 0, obrigado. 88 para na Ribeirão Preto, tá com 4:40. P557, taxi via Índia. Report ponte para dar 1-0 pronto, que negar 1-0-2. E a Índia ponte para dar 1-0-1-0-1-2 agora. estou ali entre 5 e 7 já passou na 0.1. Linda cola, pistola 0, meu ponto 0 grau, 05 nós. A linda cola da Golfo. Decolando 31, controle 1, 20.8. 208, tá? Controle Salvador, 35557, dá. 35557, contato radar, simulador 360, saída da ECO. 360, é possível curvar à direita já, pra de liga? Após 2.000 pés, autorizado. Após 2.000, autorizado. 5.6.7. Sete confirme altitude cruz. Agora 2.47. Gente, eu recebi 200 pés. Ah, tá ok. Se continuar com a indicação, a gente muda o transponder aqui. Esse é que tava intermitente, parecia 200 pés, depois por isso que está aparecendo 200 pés no momento agora. Ok, eu vou passar pelo 2 então, se me confirmar a altitude, por gentileza. Resultado agora, por gentileza? Tipo 4 mil pés. Maravilha, confere 4 mil agora, obrigado. 5557, está aqui usando o 7 mesmo, com referência. É possível usar para o de baixo, tá? 5557, aguarde coordenação com o centro. P5557 autorizado pelo Centro Recife, voa Motiva. Motiva, muito grato. 5557. Muito bom dia, até o São Mais 503. Yankee X-Ray, bom dia. Bom dia, senhor. Solicitando a transmissão de vidro de motores por indústria em marcha lenta, já a coordenada aqui para entrar era. Uma firma a posição? Posição 2, Fátima. Aí tá livre, tá? A porta no corte. Sim, a porta era o corte. 5557, é Recife, na frequência no 251 e alternativa no 3395. Recife 251 é 3395, obrigado, bom dia. Salvador Monte, bom dia, tá 3601 na posição 4. É, vou até confirmar a saída 3 para Congonhas e a UPM Lu 10. É, saída da El, transição Modifan. Eu já possuo o plano, tá pronto 4301. Pronto, 4. 340 de São Paulo, Congonhas autorizado, Fiat Zulu 10 Bridge. Zulu 16 após decolar pistão 10, curva direita de saída da El, transição Modman, controle 120.8, aciona 5043, então 3601. Autorizado 340, Zulu 10 Bridge, Zulu 16, decola 10, curva direita, saída da El, transição. Modifan, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, transição 3.0. Modifan 1208, cruzação na 5043, na 3.0. Certo, reporta no posto 3.0. Chamado, 3.0.